voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre os desafios enfrentados pelas juventudes. E quem está aqui com a gente para compartilhar um pouco dessa realidade é a jovem Eduarda Nunes. Então, Eduarda, a gente veio de um bloco bastante movimentado, você trouxe várias questões, a gente falou sobre cota, a gente já falou sobre violência, a gente falou também sobre relação intergeracional. E aí eu queria que tu falasse um pouco como é que vocês têm organizado a resistência, discutido essa resistência, entendendo não somente relacionada ao momento atual de conjuntura, mas a resistência juvenil. A gente tem alguns projetos de formação política mesmo, assim, de instigar debates, de promover debates públicos, oficinas, direcionadas a determinados públicos, mas sobre vários temas. E para além disso, né, dessa frente de enfrentamento, a gente aposta muito no afeto também, a gente se identifica muito uma na outra e busca promover essa questão do carinho, do se preocupar uma com a outra, de saber o que é está acontecendo, de sair junto e aí conversar o que é está acontecendo. Essa socialização de nossas dores e nossas alegrias também é bem importante, né, para a gente poder se manter sã, para poder fazer os enfrentamentos. E aí é importante falar sobre isso porque a gente sabe que o afeto é uma coisa que é muito negada para as pessoas negras. Essa irmandade que a gente construiu ajuda muito, é muito importante para a gente poder seguir, né? Poder estar lá na linha de frente, que a gente sempre está, e fazer os enfrentamentos. Também faz. Então, Eduarda, para resistir é preciso se fortalecer, né? E fortalecer esse eu, acho que garante que essa luta, que nós não desanimemos, porque as lutas das mulheres, elas são semelhantes, independente da cor, embora para as negras, claro, tem um outro recorte, mas é uma luta diária, né, nossa. E aí a gente falou com as juventudes rurais também, a gente vai ouvir já uma falinha deles, a gente conversou com Regilane e com Matheus, que são lá do Ceará, são jovens rurais. E assim, são lutas semelhantes, principalmente no que tange à educação, a essa inserção política, enfim. Aí, por falar nisso, fala pra gente, assim, onde são esses espaços que vocês se encontram? Como é que essa juventude se reúne aqui em Recife? E também como é para outras pessoas se agregarem? É possível que outras pessoas se agreguem? Como é que vocês fazem esse, e aí eu vou usar uma gíria bem recifense, viu? Esse rolê de se juntar. Então, a rede, a gente faz encontros mensais, e aí a gente é subdividido em algumas comissões, que são quem vai tocar para frente alguns projetos, né? Algumas atividades. E aí a gente tem a Comissão de Juventude, né? Que ela é bem nova, ela é bem recente, a gente está começando agora. Começou assim, a entrar em atividade, entrar em ação agora, março, com esse projeto de formação política para adolescentes, que é as mulheres jovens da rede que tá tocando e indo atrás de quem é que vai fazer essa oficina, como é que vai fazer as inscrições, etc. A gente tem alguns núcleos para o interior do estado, né? O mais ativo atualmente é o núcleo de Petrolina, lá no sertão. E a gente sempre está fazendo essa ponte, né? E aí, conversando o que é que está acontecendo, como é que vocês estão fazendo, o que é que vocês vão fazer hoje, enfim, sempre. Tá sempre colocando, socializando nossas coisas. E aí, a gente tá sempre ativo também nas redes sociais pra publicizar nossas ações, né? A gente tá no Instagram pelo Rede Mulheres Negras PR. E lá a gente vai contando, assim, ó, vai ter tal evento, todo mundo tá convidado, não sei o quê. Eu fiquei curiosa também pra saber como é que é Eduarda no dia a dia. Nessa relação com outros jovens, que não necessariamente sejam jovens envolvidas na rede, né? Mas como é que você se coloca, se percebe nos espaços que você ocupa, seja de universidade, seja de trabalho? Então, eu me formei agora, né, recentemente, em jornalismo. E aí, na universidade, eu fazia muito também esse ativismo negro lá dentro. A gente lá dentro criou um coletivo, né, que é o de onde eu venho, assim, antes de ser rede. Eu venho do coletivo Afronte, que a gente era um monte de jovem, assim, que, tipo, se reunia, tipo, vamos criar um coletivo pra gente conversar como é ser negro aqui dentro dessa universidade. E aí a gente começou a se reunir, fazer reuniões, etc, e fazer ações lá dentro mesmo. A gente fez duas edições da Semana de Pretas e Pretos, lá na universidade, que era justamente isso, trazer pra dentro da universidade discussões que abarcam os estudantes negros, que crescentemente, né, progressivamente vão entrando mais e mais e mais. O que é muito bom, né? Então a gente sempre atua assim, dessa forma, da importância que é ter pessoas negras na universidade. E agora a gente tá fazendo um processo externo também, que é... não agora, né? Desde sempre a gente faz isso, mas agora, como já tem uma galera que já tá fora da universidade, a gente tem aproveitado para ir para estar em pré-acadêmicos, conversando com a galera, a importância do negro na universidade, agora a discutir a questão de identidade mesmo, né? Porque na UFPE foi instaurada a Comissão de Verificação de Cotas, e lá dentro a gente percebe que tem gente, assim, dentro as pessoas que fraudam, tem as pessoas que fraudam por má fé, mas tem gente que também frauda por falta de conhecimento. Então a gente aproveita que hoje em dia, a gente aproveita que é crescente, as pessoas se interessam mais, a gente também tem uma força também do cenário da cultura, da música pop mesmo, assim, música popular, no caso que eu digo, né, que a gente tem visto uma popularização de rap, a gente tem visto popularização de rap feminino também, que as pessoas têm, os mais jovens, né, têm sido meio assim fisgado, entre aspas, por esse lado, e a gente aproveita, ó, galera, vamos fazer isso e tal. E de propor, de criar coisas, de ocupar espaço, de fazer artes e etc. Por falar nessa irmandade, assim, de vocês, como é essa relação com os mais velhos, as mais velhas? Há um fortalecimento da luta, e eles, os mais velhos, os pais, enfim, apoiam essas pautas de vocês? Como é que é essa relação, né, jovem, adulto, ou ainda é um obstáculo isso de vocês galgando esses espaços, eles ainda meio, não vá, não faça? Sempre tem, né, que tipo, os pais que não, meio que não apoiam, não sei o quê, porque vem na televisão que tipo, essa galera que faz protesto, não sei o quê, vai tudo apanhar na rua, vai tudo ser presa, que é um medo, assim, que a galera tem, mas na rede a gente, como falei, né, a gente convive com várias mulheres mais velhas, mulheres que estão há mais tempo no ativismo de mulheres negras, que faz tudo, assim, ficar bem mais seguro, não seguro, assim, no sentido, assim, seguro para nossos pais, etc, porque, embora exista a Comissão de Juventude, né, tudo acontece muito... Coletivamente, então, tipo, tem essa ação dos adolescentes, é a Comissão de Juventude especificamente que tá lidando, mas a gente sempre lida, vai ter tal formação, alguém de vocês quer participar para poder rolar essa harmonia, né, entre as gerações. E aí o contrário também acontece, assim, várias ações que a gente faz, jovens e adultas e mais velhas, todo mundo fazendo junto e contatando, indo atrás, não sei o que, não sei o que. Não existe muito esse entrave de tipo, você não vai porque não sei o que, porque é como se o fato de ter essas outras pessoas mais velhas gerasse mais um conforto para nossos pais, mas também a gente entende também que uma sociedade muito adultocêntrica, né? Então, isso de achar que o jovem não vai conseguir fazer, ou que sempre vai precisar de alguém estar olhando, não sei o quê, a gente geralmente passa, mas não é nada que, tipo, seja um grande empecilho, assim, a gente... É bem interessante isso que você traz, porque quando a gente conversou com Regilane, ela traz muito essa... E também com o Matheus... traz essa questão da falta de reconhecimento dos mais velhos diante do que a juventude está construindo, né? Está pensando, ou do que ela quer fazer. E essa é uma grande questão de conflito, inclusive, que tem feito muitos jovens saírem da zona rural, né? E aí eles têm se organizado também para lidar com esse tipo de situação. E aí ela trouxe um exemplo que casa bem com isso que a gente está conversando, que é assim, o jovem, ele não é... Não tem sua prática, suas ideias, enfim, reconhecidas. E aí ele vai e se casa jovem. E quando ele se casa, parece que ele deixa de ser jovem. Porque é como se tanto a sociedade, a comunidade no qual ele está envolvido, cobra dele uma postura como se casou... Você tem que ter uma responsabilidade maior. Isso, e como se os jovens não tivessem responsabilidade, entendeu? Não pudessem ter, porque você pode casar, ter filhos e você continuar militando pela juventude, né? Isso. Sim. Que ela traz. E por outro lado, aqueles que militam, que casam, têm filhos, enfim, constituem uma família e continuam na militância, eles são ridicularizados, desacreditados, né? Então, é bem... difícil, tem sido difícil para a juventude rural se manter firme, né? E aí uma estratégia está sendo essa da auto-organização. E aí eu acho que isso que a gente vem conversando faz com que a gente reflita muito sobre a nossa postura enquanto adultos e adultas que saímos dessa faixa etária, digamos assim, da juventude, né? Como é que a gente tem fortalecido os nossos jovens e como é que a gente tem criado as nossas crianças, adolescentes, para que eles cheguem mais preparados nessa fase da juventude. E a questão da intergeracionalidade, ela se apresenta não só de forma benéfica para a gente, né, mas jovens que podem aprender o que é que aconteceu e 70 em tal protesto, em tal evento e tal, não sei o quê, mas também para as mulheres mais velhas, elas reconhecem também a gente como importante para a gente. Assim, essa troca de saberes, ela não é unilateral, né? Isso que eu quero dizer. Tanto a gente aprende com elas, quanto elas também aprendem com a gente. E isso é uma coisa que tá muito forte na rede atualmente. Assim, porque ano passado a gente fez um outro curso de formação que foi misturando, né? Foi para mulheres negras. Então, tinha menina de 15 anos e tinha gente de 70. Então, foi uma experiência muito boa, assim, muito rica para a rede em si. Que foi essas questões que cada uma foi trazendo, assim, de experiências pessoais, que foi, assim, englobando, assim, e, tipo, dando para formar um panorama geral, assim, de como é que as mulheres negras estão e se veram, e projetar, assim, alguma coisa pra gente, como é que a gente vai estar mais para frente, dentro da rede, claro, porque a gente não pode falar sobre todas as mulheres negras. Mas é muito interessante essa troca, que ela não é porque às vezes a gente sempre acha que é isso, né? Que o jovem não tem nada a oferecer, ele vai estar sempre aprendendo, isso aqui, mas não, sabe? A gente tem umas sacadas assim durante os eventos que a gente, nossa, nunca parei para pensar sobre isso. E é bem interessante, bem importante. Então, é bem importante isso de olhar para trás, ver toda essa trajetória de luta para você entender, né? Como que as coisas acabaram sendo conquistadas, que não é uma coisa simples, mas que foi processual, que juventudes antes fizeram esse trabalho, e o papel hoje do jovem, né? E o que é que vocês já estão fazendo, o que é que já estão construindo, que é importante também você fortalecer esse discurso e essa realidade de que vocês estão lutando, mas não estão lutando à toa, né? Que muita coisa já... E nem começaram agora. Nossos passos vêm de longe, como já disse Jurema Werneck. E é interessante também mencionar que, tipo, o símbolo da Rede de Mulheres Negras é o pássaro Sankofa, que diz justamente isso, olhar para trás para ir mais para frente. Então, o racismo e o sexismo, ele se veste de várias roupas, né? Assim, que vai mudando ao tempo e não para de acontecer. Então, é sempre bom você estar atento, assim, o que é que acontece, o que é que... Como é que lida, como é que as pessoas lidam com isso, como é que isso afeta, sabe? Então, o papo tá bom, mas a gente precisa ir para um intervalo. E não sai daí, que no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre violência e também a gente vai falar sobre acesso à educação. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.